Ryan Smith tá mandando. Começou novo duelo, né? Do DK tá mandando. Morena jogando, doirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando, doirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando, doirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Dance. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? Boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Ela não pode ver saber o que a potranca vai num grau. Quer sentada do mal, quer sentada do mal, quer sentada do mal, quer sentada do mal. E aí, DJ Paulinho? O Malice já tá na área e mandou te avisar. Quer saber o meu garoto, tá pronto pra acelerar. Tá pronto pra acelerar, tá pronto pra acelerar. Tá pronto pra acelerar, tá pronto pra acelerar. Pode trazer o gelo, pode trazer o uísque. Pelo que eu tô vendo, essa saveira é sem limite. Pelo que eu tô vendo, essa saveira é sem limite. Esse é o som automotivo que põe pra endoidar. Ele é mais comentado no estado do Pará. É muita curtição, é muita piração. Essa saveira, o meu garoto, que faz tremer o chão. Essa saveira, o meu garoto, que faz tremer o chão. Essa saveira, o meu garoto, que faz tremer o chão. DJ Paulinho, da Adidas Produções. MC Biel BH, o rei do Tecnofunk. As bandidas estão mil grau, as bandidas estão mil grau, as bandidas estão mil grau, as bandidas estão mil grau. Elas não podem ver saber o que a potranca vai num grau. Elas não podem ver saber o que a potranca vai num grau. Elas não podem ver saber o que a potranca vai num grau. Quer sentada do mal, quer sentada do mal, quer sentada do mal. Passa a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas.

era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Da menina que chupou minha cara, idiota, idiota. Beijou na boca da menina que chupou. Ai, como eu sou bandida, ai, ai, como eu sou bandida, ai, ai, como eu sou bandida, ai, ai, como eu sou bandida, ai, como eu sou bandida, ai, ai. O Curioso da Amazônia. DJ, qual é seu signo? Eu sou transariano. Fala muito, que interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Fala muito, que interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Aqui, só pra mim, baile de patricinha, mas que é isso que eu tô né? Ó, aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, que interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. DJ Eduardo da Night, o rei dos graves, só lançamento brabo. E fala muito, que interesseira, tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, que interesseira, tô transariando e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. É o Trepidante! Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Tarde Furioso! Vai namorar bobo. Corta o coração na geladeira. Ai, a serinha do cabelo.

seja você mesmo, seu próprio inimigo. Termino por aqui, espero que me entenda, pra que depois não se arrependa. É tudo no seu nome, decide aí, escolha seu caminho. O exemplo tá aqui, obrigado meu Deus, por me guiar. Só em ti tenho forças pra lutar. Segura o gigante, tá furioso. Solta o crocodilo, é. Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Som de verdade pra você que é de verdade. Trepidante, trepidante. O furioso da Amazônia. Tá ligado, né, pai? Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quer? Tá ligado, né, pai? Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quer? Tá ligado, né, pai? O Marquinho tá tocando, putaria começou. Vai novinha rebolando, é só me chamar que eu vou. Ela senta rebolando, vai novinha até o céu. Fica de pato com a bola de joelho, toma teu, toma seu. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma teu. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma teu. Toma, toma, toma teu. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma teu. Toma, toma, toma, toma, toma teu. Sai falando, melhor não explana, melhor ficar no meu canto. Não sou desse cara que tudo faz falando. Melhor não explana, é melhor ficar no meu canto. Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quer? Oh. Tá ligado, né, pai? Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quer? Oh. Tá ligado, né, pai? Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quer? Oh. Tá ligado, né, pai? O Marquinho tá tocando, putaria começou. Barra vinha rebolando, é só